Hombre, prosiga. Farol de Itapuã, Mike, Juliette Romeu. Direito 210, sala 03, liberei direito Oceanair 9184, contact Recife Center 125.1, if unable 133.25. 1241, 3325, good day, Oceanair 9184. Estabilizado no INS da 190, passando em dia seguinte a Serra, baixa e trava. 3190, contato visual, tem livre pouso na 10, ventas de 100 graus com 149. Livre pouso 10, 3190. Passamos a Centena 2231. Passarei 2231, coordenem diretamente com Recife em 1260, alterno 288. 260, 288, muito obrigado. No sala 07, livre direito no 209. 1219, 3190. Salvador, boa tarde. Eu estou em 3190. Eu lembro que tentando contato com o solo para você. Lá em contato com a torre para você. Cada alinhar e decolar pistão na zero, venta de 100 graus com 12 nós. Um barra um, tá bem baixinho. Serra Tango, boa tarde, prossiga. Do solo para autorização é 121.1. Confirmo. Meia 919, decolou os 1-1 no controle, 1-9, decimal 3-5. Controle 1-9-3-5, azul, 6-9-9. Corrigindo, azul, é 120, decimal 8, 1-2-0, decimal 8, desculpa. 128, 6-9-9. Controle Salvador, azul 6919. Azul 6919, contato radar na decolagem, submantenha nível 340, saída da EL. 340 da EL, azul 6919, autoriza direto da EL? Vem Leda. Direto Leda, 340, azul 6919. É, confirma também como recebe o 6919. 5/5. Mike, Juliette Romeu, prossiga. Ciente. Azul 6919, chame Recife 1251, Alterra 1325. Mike Leque, Romeu. Prossiga. Lembrando Itapuã, está autorizado via Pituaçu, DCT, pouso na Serra Índia, com Índia. Autorizada, presente. Graças, Romeu. Boa, 645, Bons Arrival, descend to 4,000 feet, QNH1009. 4,000 feet. Mike Juliette, o meu, já final para pouso no Serra Índia com Índia, uma boa tarde. Sim, gente, frequência livre, boa tarde. O meu. Xaner 6210, chega da mar e desce para nível 050. Mantenha a chegada, guarda. Bruno 166, Sierra da Mare, desça para nível 050. Gol 1645, reautorizado descida, correction, Gol 1645, clear 2000 feet, QNH 1019. A 1019. Affirmative. Roger, 1019, down for 2000 feet, 1645. Oceaner 6210, redução para 210 nós. 210 nós, Oceaner 6210. Go 1645, clear LS for an approach, report section localized. Clear LS on runway 11 and runway 10, and a report established. Vitor Fox Fox, intenções de fazer o ILS? Vitor Fox Fox, autorizado subida para 2000 pés, sujeito ao tráfego para o ILS. O táxi até o ponto de espera, alinhar e decolar, vento 100 graus, uma dúzia nossa. 1009 na altimetria. Sujeito ao tráfego para o ILS na proa de Duna. Pode prosseguir na descida, Chanel 6210. Chanel 6210, reautorizado descida a 3000 pés, o ajuste é 1009. 3000, 54, siga decolar 230, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 129, decimal 8, obrigado. Oito, 69, alinhar e manter a cabeceira no zero. Controle ao trip 5415, perfil coral. Trip 5495, contato radar na decolagem. Suba aí, mantenha a nível na 40, saída coral. Autoriza coral, da presente, direto. Após 2000 pés, está autorizado. Veio autorizado, coral, trip 5415. Go 1645. Go 1645, tower 118, decimal 95. O Xané 62102, mil pés, autorizado ILS, XA pistão na zero. Reporte estabilizado. 2000 ILS da 10, executará estabilizado. O Xané 1645 on ILS, roof dialogue, visual condition. Roger, traffic inside, continue approach, standby landing clears. Go 1645. QNH 1009, and wind is 100 degrees, 129. Standby landing clears. 1645, go, Roger. Mono 869, decolagem autorizada, 100 graus, 129, 1009 no altitude. Xané 6290, inicie redução para aproximação final. Está iniciando, Xané 6290. O equipamento à frente, ele está na sede a nós, hein? O senhor vai seguir um Boeing 737 da Gol com 120 de grau, está a 7 milhas e meio. Obrigado. 645, please to land runway 10, wind is 100 degrees, 129, QNH 1009. 1019 or 1009? 1009. 1009, the approach control informed, made a mistake, okay? Informed the 1019er. Okay, I will call again. 18 decimal 95. 18.95, obrigado, até daqui a pouco. Até. Muito obrigado, boa noite. 0009, autorizado ILS, reporte estabilizado. Rádio, por gentileza, sintoniza a frequência do solo em 121 decimal 9 para autorização de tráfego, por gentileza. Sônia Salvador, boa noite, igual 1869, cruza 120 na Arbor. Gol 1869, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 360, perfil de saída Arbor Eleva. Arbor Eleva. Guardando que está ali, obrigado pelas informações. 1645 on the ground 36, leaving the runway to the right via Foxtrot and call ground 121 decimal niner. Roger, connect ground 121.9, thank you very much. Alô, Gol 645, livrando a pista. Alô, Gol 645. Autorizado o pouso, Oceania 6210. Agora sim, pista livre, pouso autorizado, vento 090 graus, 109. Pouso autorizado, Oceania 6210. Autorizado, obrigado. Tower, no reply on 121.9. Clear taxi straight ahead and hold short taxi Juliet and try again 121 this morning. Roger, taxi straight ahead, hold short of Juliet, I will call again on 121.9. Okay, so sorry, call ground 121.10, 121.1. 121.1, thank you. Seu localizador até o campo avesso, Gol na 1966. Gol na 1966, chame torre, 1118, decimal 95. 1895, Gol na 1966. É, 6210, no solo 38, livra direita e chame solo, 121, decimal 1. Livra direita, vai chamar o solo 21, obrigado. Gol no 1966, está estabilizado agora, baixado e travado. Altímetro 1009, tem livre pouso na 10, venta de 100 graus com 12 nós. Está livre o pouso na 10, gol no 1966. 1869, chame Recife, 1260, alterno 288. 260, 288. Vida Fox Fox, na proa de Duna, livre LS, reporte quando estabilizado. Mike, papai, livre de lá, chame quando pronto pro táxi. Mike, papá, está autorizado até a interseção. Papá, reporte para ingresso na 107. Confirme. 4206, linda, cola, pistão no zero, vento, 100 graus com 13 nós. estabilizou no ILS, o Vitor Fox Fox. Patango Vitor Fox Fox, complete aproximação, chame a torre 198, decimal 95. 1895, Vitor Fox Fox. Boa tarde, é o Papatango Vitor Fox Fox, estabilizado no ILS. Boa tarde, Vitor Fox Fox, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixar e travar. Reportará no externo, trem fixo, Vitor Fox Fox. O 4206 decolabora aos 50, livre de. Decolabora aos 50, controle 19, decimal 8. Posição 120, decimal 8. 08, obrigado. Azul 4206, contato radar, suba para nível 350, sai da Pucaracaju. Externo, trem fixo, Vitor Fox Fox. Continua a aproximação, aguardando contato visual. Continuando a aproximação, aguardando contato, Vitor Fox Fox. Fox Fox, estou em contato visual, altímetro marca 1009, tem livre pouso na 10, vento de 100 graus com 12 nós. Livre pouso na 10, Vitor Fox Fox. 16 milhas do Ar Salvador, mantenha no nível 140, chame Lias 1201. Mike Papá, mantenha a posição e aguarda autorização para decolagem. Tem uma aeronave em aproximação para pouso na 10. Romeu Tango Alfa Hotel, a sua identificação para o Agemário para completar a chegada à mar e desça para nível 050. Charlie, papapá, Charlie, Mike, papá, tem livre decolagem da 17, o vento de 100 graus com 11 nós. Fox, Fox, no solo 5-4, livre à direita, 1-2-1, decimal 1. Charlie, Mike, papá, decolou agora 5-4, controle 1-2-0, decimal 8. 308, uma boa noite, Charlie Mike, papai. Boa. Controle Salvador, muito boa noite, papá, papá, Charlie Mike, papá, passa 2.300 pés. Papá, papá, Charlie Mike, papá, contato radar, a decolagem, estou para nível 430, sai do Dael. Dael 430, Charlie Mike, papá. Azul 4206, chame Recife em 12545, alterno 2685. 2545, Tango Alfa, até o foi direto do NAM. Desça para 2.000 pés, ajuste chama 009 e o Tango Alfa Tempo. Charlie, Mike, Papá, chame centro Recife, 1251 e alterne 133-25. 251-13325. Uma boa noite, Charlie, Mike, Papá. Boa. Tango Alfa, tá autorizado, sinal LS, porta estabilizada. Sinal no 43, boa noite, sou autorizada a chegada bom, se desça para a parte do meu país, ajuste uma 009. Nós é linda com a pista 10, o vento é de 0,80 graus com 11 nós.